levantar, já é meio de pouco, mó ressaca. O rolê com a molecada ontem foi louco. Bate aquela larica pra poder acordar de boa. Depois ficar com ela, faz amor ao com a patroa. Que já tá no veneno porque ontem eu saí. Deixa eu preparar a orelha porque hoje eu vou ouvir aquela ladainha que você já nem discute. Cê releva, liga o som, nem adianta brigar. Logo mais ela relaxa ouvindo Jorge Ben tocar. Pois ela é minha. A gente briga, mas eu não vivo sem ela. Que reclama do jogo e eu reclamo da novela. Cê não sabe o que é isso, mas um dia vai tá ligado. Sempre aparece uma pra te deixar sossegado. A gente briga, mas eu não vivo sem ela. Que reclama do jogo e eu reclamo da novela. Cê não sabe o que é isso, mas um dia vai tá ligado. Sempre aparece uma pra te deixar sossegado. Pra passar o dia com ela, eu desligo o celular. Eu não quero sair, nem adianta me ligar. Eu não vou tomar um goró, eu vou ficar aqui na minha. Passar o dia inteiro só deitado de conchinha. Porque quando merece tem que tratar direito. Todas as flores são belas, cada qual com seu jeito. Eu tô legal de pagar pau pra idiota estrangeira. Eu não sou 50 cent, rap aqui nem dá dinheiro. Não tem nada melhor do que ficar de bobeira escutando Black Eyed, Bob Marley, João Nogueira. A gente briga, mas eu não vivo sem ela. Que reclama do jogo e eu reclamo da novela. Cê não sabe o que é isso, mas um dia vai tá ligado. Sempre aparece uma pra te deixar sossegado. A gente briga, mas eu não vivo sem ela. Que reclama do jogo e eu reclamo da novela. Cê não sabe o que é isso, mas um dia vai tá ligado. Sempre aparece uma pra te deixar sossegado. Nesses dias o foda é que não tem nada pra ver. Ela foi pegar pipoca, deixou pôr um DVD. Eu não nasci pro trabalho, eu não nasci pra sofrer. Quem me der é de morte, tamanho eu tenho que correr. Enquanto isso eu vou ficando com a minha mina do lado. Pode avisar pro mundo, a gente tá ocupado. Cê não sabe o que é isso, mas um dia vai tá ligado. Agora eu paro por aqui porque o resto é censurado. A gente briga, mas eu não vivo sem ela. Que reclama do jogo e eu reclamo da novela. Cê não sabe o que é isso, mas um dia vai tá ligado. Sempre aparece uma pra te deixar sossegada. A gente briga, mas eu não vivo sem ela. Que reclama do jogo e eu reclamo da novela. Cê não sabe o que é isso, mas um dia vai tá ligado. Eu e minha nega, embaixo da cama, só assistindo TV a cabo.